Campo Augusto, desça para 2.500 pés, autorizado por 366 para a Renave, resposta de Jusão por campo. Campo Romeu Golfo, para 3. É 310, chame de turno no 82, semal 95. 2955, feliz ano novo. Sim, Salvador, boa noite, chame 310, está no R9 da 10. Chame 310, reporte marca 2 externo para cancelamento do instrumento. Bota informação, Romeu, pronto para a Cópia Brasília 360. Centro 83, autorizado Brasília, nível 360. Decolagem na onda 0, curva direita, subida árvore, elefa e o apagulho 17. Transponder 5123, controle 120, decimal 8. Brasília autorizado, nível 360, decola da 10, curva direita, árvore, elefa, apagulho 17. 5123, transponder 1208, o controle. Planejamento correto, repartir transferido para o estudo de estacionamento. Pode chamar. Base pela direita, reporte sinal no 7. Esquerda, base pela direita, agora sinal no 17, o sinal no 10. Nós, 17, o GDM3, 10, passei pela boca. GDM3, 10, autorizado pouso. Pistão 17, o vento 100 graus, 119. Livre pouso na 17, o GDM, 10. Ano 099, autorizado com fins, nível 360. Decola da 10, curva à direita, subida árvore, elefa e elfa, perdão. Árvore elefa, após elefa, voa nítido, onde se acerta a obra 121. Transponder 5121, controle 120, decimal 8. Ok, com 360, pista 10, curva direita, árvore elefa, voa nítido, voa peso 121. Corte 521 e o controle 120, decimal 8, posição é 04, 099. 909 com atendimento correto, chame para o senhor pushback estacionamento. Romeu, meu Golf está me pondo no norte do sinal, lá de cima. 1800 graus. Sou boa noite, é papá Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, reporte marca de externo para estacionamento do instrumento. Romeu Golf, reporta lá. Salvador, 3662. 3662, vai Mari, faça espera em Mari, nível de voo 090, é o número 2 para a pistola 0. 3662. Tomem. Romeu, Romeu Golf, uma de 6, ainda presente, para uma base pela direita da 17. Romeu Golf, instrumento central 03, autorizado, curva esquerda, base pela direita, reportando final 17. Romeu Golf, chamará final da 17. Bem-vindo 0801 no 966. Alguma pessoa vai fazer espera a partir da 300 no 368? Autorizado, voo 966. Sim, pode ser então 802? Autorizado. Chega. A pista ainda está aberta? Ah, ainda é negativa. Falta no 5. Faz para final da 17, embaixo travado, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, autorizado pouso. Estão no 7, o vento 110 graus, 089. Depois do 17, Romeu, Romeu Golf. siga agora 966. Pela previsão no 368, é, o bloqueio aos 2210. E aí, se completar uma espera, vai dar uns 14. Aí, é só uma espera e prossegue para a pouso ou tem que manter mais, fazendo mais espera? Meu nome é Mia. Inicialmente, eu só faço uma espera aguardando a liberação pela torre. Ok. Beijo, Marcelo. Tá 3283. Escuta da que está aqui no box 3, está na escuta? Deixa eu deixar o salto, mané. Zeca, dá pra passar um, dois, três, quatro? Ciência. Aguardando a liberação da pista. Gente, mas eu me aguardar a liberação no 966. Adição, canamento. Firme, tá autorizado, pode pôr no pronto pro táxi. Ok, autorizado, canamento. Fala o táxi, o SAM 3283-146, a bordo 340, confirma. Então, 3283, aguarde para identificar. Ok, vamos até a posição. Poderia ter uma 97, eu falo? Prossiga, 317. Faz as aeronaves da companhia será autorizado o início do pushback. Afirmativo, 397 informa que está pronto já também. O 099 mantém a posição. Mantém a posição, 099. Então 3283, o táxi está autorizado agora inicialmente até o Travesso 05. Até o Travesso 5, está 3283. Mária em nível de voo no 00, informa uma aeronave fazendo espera no 090 também em Mária. Gente, até o 100, espera em Mária, previsão. Então, número 3, Gol no 866. É, 966, desce pra 4.6 e mantém espera ainda, né? Afirmativo, aguardando a liberação da torre. É, 66. Então, 3283, atualizado até o ponto de espera da 10, torre 1-1 em turismo de 5, ajuste 10-14, aguardando apenas a ligada do balizamento. O Chico continua o táxi até o ponto de espera, agora meio 14, vai chamar a torre, aguardando o balizamento. Então, 3283. A passagem, colega da Gol, o Gol pode fazer o pushback para 4? O Gol no 099 e o TAN 3197 estão autorizados a iniciar o pushback. Estão aqui o TAN 3197. As aeronaves na aproximação para Salvador informam que a pista 10 agora se encontra praticada. Gol 966 tem condições de abandonar a Esperança Ávila 368 para seguir para o Serra Dita 366, descendo para 2.500 pés. Afirmativo. Bem, desceu 2.500 pés na Proceda 366, informe quando estabilizado. Gente, já avisou o caldo zero, já mandou 366, 2.500 pés, 1.366. Então 3662, abandona a na posição Mari, você fica para a posição Itaco, descendo para nível 050. Abandonando o Mari e Itapo, certo? Estima aqui, após Itapo, voo Serra Vitor 366 para o procedimento da aeronave. Ok, após Itapo, procedimento 1866, considere esperar na posição Mari, mantenha a velocidade de 250 nós inicialmente, descida reautorizada para nível de voo 070. Após Mari, vai voar Itapo e após a do 366, é o número 3 na aproximação, voo no 866. Segue a aproximação, atestado, Itapo de Arrita 366, 7.159, 8.66. Tem 662, confirma o estado? Certo. Gol 866, reduza para 2109. Vai subir tráfego uma hora 10 milhas. É a 2320, cruzando nível 060 para nível 050, com 200 nós. 2166. 3283, decolada esquina meia, chame o controle, 120, decimal, então. 108. É o TAM 3858? Bom dia, 3858. TAM 3858, vou pro Admari, e está para nível de voo 080, confirme velocidade. 080, só ponte a 220, pode aumentar, se desejar. Negativo, mantenha 220, é o número 3 na aproximação. Sim, é, 3, 2, 3, controle ao 3283, decolar na sua escuta. 3283, contato radar na decolagem, suba para nível 360, após 2000 na prova elétrica. Após 2000, direta, eleva 3283. Vou passar o 66, ou o 1966. Sou na nave 66, complete aproximação, chame o torre na sequência 118, decimal 95. 895, abaixo. Decimal 1966, na final da 110. 1966, boa noite. Autorizado, pouso pistão no 0, vento 1, 1, 0, grau 0, 9, 9. Autorizado, pouso 1, 0, 1, 1, 9, 9. Acista 3197, temos 194 a bordo. Subiu autonomia alternativa? 343, Campinas. Boa noite, Salvador. Eu vou 1096. 1096, sem identificação, desça para o nível de voo 090, via chegada máxima. Da 9560 sem identificação, desça para nível de voo 100, reduza a velocidade para 2509, inicialmente ao número 5 na aproximação. Aqui já estamos a 240, descendo para 100, da 9560. Tente manter a 240 da 9560, vai seguir tráfego 12:09. Voo no 866, desça para nível 050. 0066. Nomeia após etapa do Serra do 368 para o procedimento R9. Uno 866, controle. Prossiga. Uno 866. Prossiga. Confirma a velocidade. 210 nós. Tem condições de TAPI reduzir para 1909? Afirma. Sim, reduza para 1909, desça para 4000 pés com ajuste no 0-4. 4-0-0-4-8-6-8-6-6. 1-8-6-6, informa que está seguindo o tráfego 12 horas, 6 milhas, depois 3-2-0. 3858, desça para nível de voo 050. 050, 3858. 9560, desça para nível de voo 080. 080, 9560. 9560, reduz a velocidade para 229. Aí reduz para aqui, pode dar 9, a mínima de para dar 9560. Voo 1866, voo do CRAPT 368, aguardando autorização para o procedimento RNAV. Para 368 agora, 866. 0, vento 1110 grau, 08, nós. Tem que falar então, 0, 09. 3283, chame Recife Frequencial 1285-8, alterno 2000-0. 3283-0, muito obrigado. Boa noite. 3662, autorizado para o procedimento RNAV, reporte passando com a Vito 366. Autorizado, reporte no 366, no 3662. 140, transponder, controle 12080. 1099, decola de 24, controle 120, decimal 8, no voo. Obrigado, são 208. Direto 66, 3000, 094, 866. Após o TAP, voo 366, o TAP 3858. Afirmativo, o 3858 após o TAP, carga de 366, busca para 4000 pés com ajuste no 094. Sente, 4000 pés, 0-0-4. Controle, boa noite, chegou 1099. 099, contato radar, suba para a nível 360, não perceba o CDA. CDA, depois de 2000 dá para voar direto ao árvore? Aguarde. Então 3662, completa a aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895. Minha amiga, desça para 2500 pés, para 1809. Está seguindo o tráfego 12 horas, 6 milhas e meio, agora com 150 de tráfego speed. 7200, está com 1700, 86. Reporte passando cerca de 366. Vou fazer. É 3858, reautorizado após o TAP CRV 368. 368 após o TAP, 3858. 096, desça para nível de voo 050. 5050, não é. Ana 099, autorizada para o Geleto. Ok, vou de Geleto, obrigado, senhorita. Autorizada, pouso, pistão 10, vento 100 graus, 09. 3662. Tandrezinho 97, decolada de 26, chame o controle 120, decimal 8. 208, 3197, autorizando a Norway. Igualmente. Comandor, boa noite, T3197, passa 1500 pés na dial. Contato radar de colagem, se preparar nível 360, após 2000 pés, leido. 3, confirmado 360, desautorizado? Conforme autorizado, são 3197. Ok, salto para 340, voando agora direto Leda, 397. Controle, Salvador, gol 1-1-6-2-1-0 para 1-1-6-0. Gol 1-8-6-6, passa a ser a vida 366, chama a torre frequência 1-9-8-9-5. 2-9-5-6-6, boa noite. 3858, desça para 2500, autorizado procedimento aeronave, redução para 1909, só no comando passando com a vida 366. Está passando 366 agora, descendo para 2500, autorizado o procedimento. Essa é a minha última chamada para o controle. Gol 1968, acendo identificação, desça via chegada da Mari para nível de voo 070. Mari, já precisa, gol 1968. Bola 096, após o TAP, voo encerrado do 368. 1096, desça para 4010, ajuste 1014. Passando 366, o TAP 3858. Ativo, completa a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Bom, 096, inicia redução para 1909. 9560, reduza para 2009, desça para nível 050. 050 reduzindo, então 9560. Vento 110 graus, 099, autorizado pelo pista 0. Sistema 0. Sistema 0866. A 096, desça para 2510, autorizado o procedimento de renave, informe estabilizado. Eu acusarei estabilizar. A 9560, após o TAP, voo cerrado do 368, desça para 4010, ajuste 1014. Imagina, são 4000, estado no 0114, então 9560. Gol 1968, desça para nível de voo 050. Confirma, gol 1968. Gol 1968, desça para nível 050. 050, gol 1968. 258, me escuta? É, escuta, boa noite. 3858, boa noite, continue a aproximação, mate pista livre. Aguarda, 3858. Polo 866, adição das 3-1, direita 1-2-1, decimo 9. Direita 2-1-9, Polo 866. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron gate 09er. Roger. The administration from the airport just called us. They told us that due to the runway that was closed, your aircraft would only be towed after 2000. Or 2300 Zulu. Reposta 6858. Boa noite, gol 1866. 1866, Alfa Juliette, ponto 4. Alfa Juliette 4, gol 1866. Mega Sutil Zero, did you copy? Ah, yes, copy that. Então 9560, reduz a velocidade para 1809, vai ser que tráfego 2 horas, 6 milhas e meia, com 970 de graus, inclusive voo 737-800. Mas isso está reduzindo aqui, está 9560. Zona 096, passo de rádio 366, complete aproximação, chame a torre na frequência 1918, decimal 95. 1895, boa. 9560, desça para 2500, autorizado para procedimento da RNAVE, informe passando de rádio 366. Autorizado a RNAVE, 2500, autorizado, aponto 66, 9560. Azul 2795, contato radar, 60 milhas, nordeste do VR de Salvador, voo e proa da posição Ponce para completar a chegada e informe para a descida. Terreno 25, decimal 1, alterno 23, decimal 8. Silêncio 3197, obrigado, um feliz ano novo. Realmente. 4238, 2258. 3258, Alfa, pode ser antes da Alfa, pode ser voo 1168, após o TAP voo Serra Vitor 366 para o procedimento terminal. Após o TAP 366, voo 1169. Até o 366, só 9560. 9560, complete aproximação, chame a torre na frequência 1118, decimal 95. 18, 95, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, 1948, acesso. 1948, acesso de identificação, desça para nível de voo 050 via chegada mais. 050 via Mari, após o TAP voo 366? Afirmativo. Azul 9148 tem condições de voar o TAP, está presente? Tem condições de voar o TAP, 9148. 1168, desça para 2500 pés, ajuste 1014, após etapa com a RDB 366, autorizado o procedimento RNAV. Pousador RNAV, 2500 comunicatórios, após etapa 366, voo 1168. Juliette, portão 2. Juliette, até o 02, está 3258. Direita 219. Salvador, boa noite. Estão 9560, estabilizada, RNAV, pistão no zero, passão 372. Estão 9560, boa noite. Continua a aproximação, aguarde pistão aí. Ajuste no zero, no 4. 0 no 4, ajuste na guarda, 9560. Após ITAP para o CR Vitor 366, está liberado as restrições de velocidade na chegada. Rádio 366, liberado a restrição da velocidade. Parabéns, cuidado, a velocidade. Sube 795, desça e mantenha nível de voo 060, em bom fim, intercepta a via chegada. Intercepta 060, pode não. 0 no 4. Sou 1968, completo aproximação, chame a torre na frequência 118, pulsar 95. 295, bom. Então, 9560, estamos 40, direita no 219. Direita 219, chama, estamos 50. Piso 94, sem identificação, desça para nível 070, via chegada com... Ok, via chegada a ponta com 60, 2194. Juliette, portão 7. Alfa Juliette para 07, 9550. Romeo 8, me ajuda? Escuta, Romeo 8, uma milha dos 372, está ao capa-vista. Romeo 8, boa noite, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1-0, 0 graus, 1-0, norte. Livre, pouso 1-0, gol, Romeo 8. Mantenha 220, número 3 para pouso. 220. Azul 9148, após o status do voo térmico 366, para o procedimento R9, desça para 2500 pés com ajuste ao 014. D14, após o status do voo 366, a posição está estabilizada. Azul 2795, desça para 4000 pés, ajuste na 014. 4000, no 014. Romeo 8, solas 4 e 5, direita 121, décimo 9. 19. Vamos dar gol 1169, livrão. 168, livrão. 1168, taxi via Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, 62, gol 1168. Ponto de espera 1895, 1014, boa viagem, 6310. 1014, direita, índia, ponto de espera 1014, bom trabalho, 3 a 2. 94, desça para a linha de voo 050. 050, 2.4. Oxalá 6313, aciona identificação, dessa via chega da Bonfi para a linha de voo 060. Azul 2795, após Serra Vida 367, voo Serra Vida 366 para o procedimento R9. 360, boa noite, autorizado. Alinheiro do Polar, pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus 1-0, lanche. Alinheiro, pista vista, azul 9148. Gente, azul 9148, após a aproximação, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, azul 9148. Oi, Salvador, azul 9148, estabilizado, 9 milhas. Azul 9148, boa noite, continua a aproximação, as pistas livres. Na lista, no 0, no 4. No 4, guarda livre, 9148. O 2795, recusa para 1909, decisão autorizada para 2506, autorizado o procedimento RNAV, informe me passando o carro 366. 2500, cadê o vendo 2795? O 2194, desça para 4000 pés, ajuste 1094. Assumiu o editador, 2194. Com 16313, desça para nível 050. Linha 310, decolada 49, chama o controle, número 0-8. 308, chama 10, boa noite, querida Tom. Igualmente. 7 milhas e meia, com Embraer 190 com 940 de gás civil. Azul 2795, copia o controle? Zero, chamei 6390, com o nome radar na decolagem, sua via saída PUCA para nível 350. Via PUCA 350, chamei 10. Boa noite, azul 4298, tem informação na Sierra. Azul 4298, essa é a identificação dessa via chegada Mário para nível de voo 060. Assumo a identificação na chegada Mário, sendo via para 060, azul 4298. O 2795 complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, 4 horas, 1795. Torre Salvador, boa noite, o 2795 na final da 1-0-0-0. Aí o 2795, boa noite, continua a aproximação, mais pista livre, a lista 0-0-4. Cancelado, 2795. Sim, Sierra, confere, aguarde um minuto só, preparando o Del. Aguarda, prepara da El, espera. No 48, sala de 5, na direita, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Leila, 2, 1, 9, 1, 4, 8. Galeão 360, BF-90857 Bola pista 10, direita, Dael, Leder e Lume 51 no 45, transponder, controle 1208. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda e Irune. Transponder 5145, controle 208, voo no 775. Correto, chame pronto no 5. Camarada. Bola 973.4. Pronto. Galeão 360, via Upper November 857. Decola pista 10, direita, Nadael, Leda e Irune. 5134, transponder, controle, 1208. Autorizado Galeão, nível 360, via para novembro 857, decolador 10, direita, Dael, Leda Irume, 5134, 1208, ou Monolau 73. Correto, chame pronto, que estiver equipamento. 08. 518 na proxa, né? 10, muito obrigado. Delta. Primativo, sua próxima esquerda é aquilo para o parte 3. Salvador, tá 3815. Prefeito no 5 para Guarulhos, pronto? Sim. Guarulhos 340, autorizado, via Pesulona 0. Decola da 10, curva direita. Nadael, Lida, morte. 5160, transponder, controle, 208. 340-10, Gael, 5160, 128, é isso? 120.8, qual o portão? Estamos no 8. Chame pra amarelo. Fala o gol no 705 para posicionamento, gate 5. 5 autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 705. R63132-4010, ajuste 1014, após a posição T, eu vou ser a Vito 366 para o procedimento R9. 34.000, com 0014, após o T, eu vou ser a Vito 366 para o R9. Chame Recife, frequência 2.85, alterna 1.25.45. Recife 2185, 25, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45,